se põe um pedaço de pano novo em vestes antigas, não se ajustará. Não se põe vinho novo em odres velhos, pois o vinho novo os romperá, porque sua força é bem maior. Não quero nem pensar no que ficou pra trás, nem viver um passado que não existe mais. Se Jesus já me deu nova vida lá na cruz, prefiro um vinho novo com mais fermentação, com a força que arde no meu coração. Uma fé que alimenta e almeja o caminho de Deus. Vinho novo é a nossa vitória, é o poder que está em Jesus. Tudo novo, só tudo novo se conservará. Vestes velhas não podem existir, já não podem te agasalhar. Pano novo em vestes novas não se romperá. Quero nem pensar no que ficou pra trás, nem viver um passado que não existe mais. Se Jesus já me deu nova vida lá na cruz, prefiro um vinho novo com mais fermentação, com a força que arde no meu coração. Uma fé que alimenta e almeja o caminho de Deus. Vinho novo é a nossa vitória, é o poder que está em Jesus. Tudo novo, só tudo novo se conservará. Vestes velhas não podem existir, já não podem te agasalhar. Pano novo em vestes novas não se romperá. Pano novo em vestes novas não se romperá. Pano novo em vestes novas não se romperá.